Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês devem ter encontrado aí na página um texto que nós vamos usar na aula de hoje, do livro Filosofia e Cristianismo, de Jean Brun. Nós vamos pular essa introdução e vamos começar a leitura e comentário pelo capítulo 1, que está na página 6. E vamos fazer isso porque essa introdução, na verdade, é a conclusão do livro. E ela é, de fato, ela se torna até difícil de compreender a quem não tenha lido o resto, ou quem não tenha uma ideia anterior do que é, né, do que é o pensamento do autor. Para aqueles que nunca leram Jean Brun, então essa introdução ela é realmente problemática, e é melhor deixá-la para o fim. Mas, como introdução a este tema... Espera aí, tem uma musiquinha aqui. Como introdução a este tema, eu quero ler aqui umas notas que eu tomei para uma outra coisa. Peraí, tá tudo maluco hoje aqui, toca musiquinha, a impressora funciona sozinha. Deve ser um poltergeist. Então, umas notas que eu estou tomando para um outro negócio que eu estou escrevendo, mas que podem servir vagamente de introdução para esta leitura e comentário, porque dão uma ideia abreviada de um certo estado de coisas, cuja explicação nós podemos encontrar justamente neste livro de Jean Brun. Eu pretendo continuar com ele durante 4 aulas, traduzindo uma parte por semana, mas isso aqui não está completo, ainda vem mais coisa depois, e se possível levar a tradução até o fim e publicar esse livro no Brasil, que eu acho um livro de uma importância extraordinária. O Jean Brun é autor de uma obra vastíssima. Ele foi professor nas universidades de Dijon e de Rennes, com muitos livros importantíssimos sobre a história da filosofia antiga, sobre o epicurismo, sobre Sócrates e sobre os estoicos, muitos publicados na coleção Que Seja. E ele é talvez o único filósofo do século XX que nós podemos dizer que é um discípulo direto de Blaise Pascal, o que já o torna uma figura singular no panorama da filosofia francesa. Mas deixa eu ler aqui as notinhas que eu tomei e depois eu explico por que eu estou fazendo isso. Desde os anos 60 do século XX, brotou por toda parte uma onda de movimentos aparentemente diversos e conflitantes, tão múltiplos e variados nos seus estilos, nos seus objetivos declarados e nas suas esferas de ação, que o cidadão comum não consegue sequer nomeá-los todos, quanto mais abarcá-los numa visão de conjunto minimamente ordenada. Dessa confusão de tendências provém praticamente todas as ideias, símbolos, metas e valores que hoje inspiram as discussões públicas por toda a parte. Eu deveria ter dito também a linguagem das discussões públicas, também foi forjada nas décadas de 60. Tudo o que a civilização criou antes disso só é conhecido hoje pelos olhos da época que gerou esses movimentos. Todo mundo é, de algum modo, filho dos... Mas o que é isto? Pô? É poltergeist mesmo. Para onde está esse negócio? Cala a boca, burro. Pronto, o quietinho. Então vamos lá. Todo mundo é, de algum modo, filho dos anos 60, mas filho gerado numa sessão de sexo grupal, que jamais viu o pai e só conserva da mãe uma lembrança muito nebulosa e longínqua. Raramente se encontra hoje em dia alguém consciente de até que ponto suas crenças, seus sentimentos e sua interpretação da vida foram determinados pelos anos 60 e do quanto essa época logrou ou apagar ou remanejar a seu modo todo o legado histórico anterior, desprovendo-o de sua voz própria. Eis aqui alguns dos principais movimentos listados em desordem. Contra a cultura, antipsiquiatria, nova era, revolução cultural, neocientificismo, imigracionismo, poder negro, indigenismo, liberação sexual, feminismo, abortismo, gaysismo, teologia da libertação, ecumenismo, orientalismo, tradicionalismo, socioconstrutivismo, animalismo, transhumanismo, nova esquerda, lisergismo ou drogas, rock and roll e sucessores, redes globais, terceiromundismo. E tem mais, a lista poderia continuar indefinidamente. Cada um desses gerou uma bibliografia inabarcável, debates sem fim e uma floração ilimitada de notícias, programas de TV e espetáculos de toda sorte. Por trás dessa variedade desnorteante é possível destacar vários traços comuns que escapam geralmente ao observador leigo. 1. Todos esses movimentos ocupam espaço na grande mídia mundial, que os trata invariavelmente com simpatia e lhes dá por vezes áreas de acontecimentos intelectuais de primeira ordem. 2. Todos têm o apoio do show business. 3. Todos contam com financiamentos bilionários e, com frequência, o apoio de governos ou de uma parte considerável da classe política. 4. Todos acabam mais cedo ou mais tarde desaguando em mudanças fundamentais na educação, nos critérios públicos de julgamento e nas legislações civis e penais das várias nações. 5. Essas mudanças são sempre uniformes por toda parte, eliminando diferenças nacionais e regionais e automaticamente fortalecendo o poder dos organismos internacionais sobre os governos locais. Quem quer que se dê o trabalho de examinar os escritos de seus principais porta-vozes e doutrinários notará ainda uma outra característica comum a todos esses movimentos: um vácuo intelectual formidável, preenchido pela mais grandiloquente presunção de fazer tábua rasa do passado e inaugurar um novo mundo. Então, esta é a situação na qual nós nos encontramos. Todos esses movimentos foram colocados em circulação mais ou menos ao mesmo tempo. E são enormemente variados entre si, as suas linguagens são diferentes, às vezes até mutuamente incomunicáveis, mas não há nenhuma esfera da atividade humana que não tenha sido afetada por eles, na qual eles não tenham penetrado profundamente e determinado, mais ou menos, os critérios de julgamento, a linguagem, os esquemas de pensamento e até os reflexos condicionados com que as pessoas reagem aos acontecimentos. A única maneira de você conseguir se orientar mais ou menos no que está acontecendo é você conseguir encarar esse processo primeiro como um todo, como uma totalidade, você enxergando que por trás dessa variedade existe uma convergência. E em segundo lugar, é você olhar esse período da história, dos anos 60 até agora, à luz da história anterior, e não fazer o contrário. Porque é evidente que os anos 60 trouxeram, então, a sua própria visão da história passada, das outras civilizações, e esta visão, então, se impregnou nos livros didáticos, na mídia, no show business, principalmente no cinema. Você pode dizer que toda a visão histórica hoje é a que foi criada nesta época. Em terceiro lugar, você precisa ter a noção de que esses não são movimentos intelectuais, de que esses movimentos foram criados e subsidiados por um mesmo grupo de pessoas. Quando você vai ver, quem está por trás dessas coisas são aquelas 200 ou 300 famílias que estão ali no grupo Bilderberg, sempre. Sempre. É daí que sai o dinheiro, e daí que sai o treinamento, daí que saem as recompensas públicas dadas aos intelectuais que colaboram, sendo que muitos não precisam ter sido sequer cooptados conscientemente. As pessoas são selecionadas dentro do panorama cultural da época, você pensa aqueles que são mais convenientes e você lhes dá algum prêmio ou incentivo, você dá uma bolsa, um grant, alguma coisa, um cargo, uma coisa assim, algum prêmio internacional. Em suma, a promoção da atividade intelectual e artística sempre vem das mesmas fontes. Com todo este conjunto, o que se visa não é convencer ninguém de nada. Não é realmente você pregar uma doutrina, fazer as pessoas aceitarem um projeto. Não é de jeito nenhum. É você apenas obter um efeito de conjunto. Efeito de conjunto que, evidentemente, exige ações que, sendo simultâneas, são também às vezes contraditórias, né? pelo princípio de que na sociedade humana não existe ação linear. Quer dizer, toda ação, para ter alguma eficácia, ela precisa ter pelo menos duas correntes de ação que produzam um efeito convergente, sem que pareçam, na verdade, ter alguma ligação entre si. Mas, por exemplo, uma coisa importante é você ter o controle do debate público. Portanto, você selecionar quais são as questões e quais são as posições que serão debatidas e, na medida do possível, você cristalizar e consolidar essas posições até que se tornem lugares comuns. Né? De modo que o que quer que você diga será sempre catalogado dentro de uma daquelas, tudo convergindo para que o debate produza os efeitos desejados. Quer dizer, tudo isso é uma imensa obra de engenharia social, de engenharia histórica, até eu diria, em grande parte inspirada, por exemplo, quando você vê o livro do Arnold Toynbee, Um Estudo de História, né? O Toynbee nunca foi propriamente um historiador. O Toynbee era um especialista em inteligência, um homem que trabalhava para o Serviço Secreto Britânico. E ele escreveu esse estudo não apenas como uma obra histórica, mas como um projeto de ação civilizacional. E a questão que se colocava para ele é como as civilizações são destruídas. Não como elas se formam, como elas acabam. E você vê que todo o sistema que ele descreveu ali é o que está sendo usado hoje contra todo o Ocidente, que é o ataque, ele diz, por um proletariado interno e por um proletariado externo ao mesmo tempo. É isso? Ele chama de proletariado, ele está mudando uma acepção enormemente vaga ao termo proletariado. Quer dizer, você tem uma massa, né, que ataca por dentro e uma massa que ataca por fora ao mesmo tempo. E, evidentemente, tudo depende de que a elite que domina a situação seja capaz de reagir a esse desafio de uma maneira inteligente, o que raramente ocorre. Né? Então, no caso, a elite europeia ou americana não podia reagir de uma maneira inteligente, mesmo porque ela própria estava envolvida no projeto da destruição. Quer dizer, foi praticamente toda instrumentalizada e posta a trabalhar para esse mesmo projeto. Tá certo? Então isso quer dizer que o conteúdo dessas várias correntes, o conteúdo intelectual, propriamente dito, ele é realmente pobre quando você vai examinar. Né? Quando você vê hoje, por exemplo, você pega toda a argumentação ecumenista que apareceu no Concílio Vaticano II, que é exatamente anos 60, o Concílio Vaticano II é 62, né? Você vê que aquilo é uma pataquada infernal, quer dizer, a esperança do diálogo interreligioso, como houve em Assis, não tem diálogo nenhum, aquilo lá é um saco de gato, né? E você sempre acaba esbarrando em dificuldades intransponíveis. Então é apenas a única coisa que assinala um ecumenismo é que os caras estão todos no mesmo lugar, mas o que eles estão falando é absolutamente incompatível. O discurso de um é incompatível com o do outro, mas estão todos conversando muito educadamente, são muito simpáticos, etc, etc. Então é mais um acontecimento social do que algo cuja substância intelectual mereça ser discutida. O próprio Concílio Vaticano II, quando você hoje lê os conteúdos daquelas discussões, aquilo me pareceu, vamos dizer, de uma miséria intelectual absolutamente fora do comum. Isso de parte a parte, quer dizer, tanto o pessoal dito progressista entrava lá com aqueles chavões, aqueles discursos apelativos, etc, etc, e o pessoal do outro lado respondia: ah, mas isso é contra a doutrina da Igreja Católica. Mas aí é o caso daquele, né, português que o turista perguntou para ele: o senhor sabe onde fica o convento dos Carmelos? E ele respondeu: oh, raios, quem é que não sabe? E virou as costas e saiu andando. Então, isso aí, isso é contra a doutrina tradicional da igreja. Ele falou: quem é que não sabe? Todo mundo sabia, e escreveram exatamente por causa disso. Então, não houve efetivamente uma sondagem profunda da situação que havia gerado, da situação anterior, do quadro de condições anterior que havia gerado aquela situação. Não houve uma compreensão profunda do processo em parte alguma. Houve apenas, por assim dizer, um confronto estático de opiniões. Nem a mais mínima tentativa de dialetizar a coisa. Então, vamos dizer, se você quer se opor efetivamente a uma determinada corrente, você tem de absorvê-la primeiro. Não é isso? Então, já dizia Nietzsche, só se vence aquilo que se substitui. Quer dizer, você precisaria ter, cada um dos lados deveria ter absorvido profundamente o pensamento do outro e inserido esse pensamento na sua própria, inserindo uma nova estrutura. Nenhum dos dois foi capaz de fazer isso, apenas um confronto estático. Quando você vê os argumentos, por exemplo, em favor, né, das drogas, que surgiram nos anos 60, surgiram muitos argumentos, depois não precisou mais de argumento, porque as drogas se propagaram por si mesma. Mas quando você lê aquelas coisas que o Aldous Huxley escreveu nos anos 60, e o Cristo Timothy Leary, que foi o chefe do movimento lisérgico, aquilo tudo é de uma vacuidade e, às vezes, de uma imbecilidade assim, acachapante. Eu vi o próprio Aldous Huxley, que normalmente era um homem inteligente, ele disse, não, é que no Ocidente nós estamos acostumados que a religião é uma questão de fé e de obediência, mas as antigas civilizações forneciam às pessoas experiências místicas diretas e nós podemos fazer isso através das drogas. Isso é absolutamente infantil, boboca, não, é uma coisa que não merece atenção. Né? Quando você vê bom, não preciso nem falar dos argumentos feministas, gaysistas, etc, etc. Os direitos dos animais, etc, etc. Então, todas essas coisas são de uma vacuidade enorme, mas elas têm um efeito fosfórico, por assim dizer. Elas atraem a atenção e mantêm, né, as pessoas ocupadas com aquilo. E depois de um tempo, você se acostumou que todas as discussões devem ser travadas mais ou menos nesses termos. Então, isso, de certo modo, impossibilita que você tenha uma visão, vamos dizer, da retaguarda histórica, né, e que você encare o presente à luz do passado. Você só pode encarar o passado à luz do presente. E isso causa, né, o fenômeno daquilo que, numa conferência que eu fiz lá na Unesco, vai fazer muito tempo, eu chamei de cronocentrismo. Quer dizer, você acha que o tempo em que você está, o dia em que você está, é o centro da história, é o centro e o topo da história, e que todo o resto se encaminhou para você chegar ali, e aquilo, de certo modo, contém já o resumo de tudo o anterior. O que é uma ideia absolutamente estúpida. Né? O presente só pode conter o passado se houver no presente um número suficiente de pessoas que lembrem o passado. Se o passado foi escondido ou foi esquecido, então, evidentemente, ele não está contido no presente. Ele simplesmente desapareceu. Então, você vê aqui, na nossa própria vida individual, nós verificamos que a nossa experiência anterior, ela só se integra na nossa consciência presente se ela for recordada, analisada, repensada, etc. Se foi simplesmente esquecida, não significa mais nada. Hoje você sabe que é possível você mudar toda a estrutura de personalidade de uma pessoa em 2 dias, entendeu? E todo o passado dela desaparece, ela começa a ter uma outra referência, você cria um novo passado para ela. Isso não é difícil de fazer. Então, a ideia de que o presente contém o passado, em resumo, né, é uma ideia falsa. O presente pode conter o passado se você fizer algum esforço para isso. Né? Então, é assim como você falar em progresso do conhecimento. Bom, só existe progresso do conhecimento se aquilo que você sabe hoje, você soma a recordação do que você sabia antes. Agora, se cada coisa nova que você aprende, você esquece uma do passado, não houve progresso algum, você está girando em círculo. E é exatamente o que vem acontecendo praticamente no mundo todo, no mundo ocidental inteiro, desde os anos 60, graças a esta tempestade, né, de movimentos que vivem oferecendo novas chaves para a história. A lista que eu fiz é muito pequena, mas esse mesmo florescimento dessas amostras de confusão mental mostra o estado de coisas que exige, de certo modo, que a gente se pergunte como pudemos descer tanto, como pudemos chegar a este ponto. Muito bem. Tem dois elementos que você deve levar em conta. O primeiro é o dos meios materiais de ação. Tudo isso seria absolutamente impossível sem a rede mundial de telecomunicações, seus computadores, a televisão, etc., etc., etc. Ou seja, você imagina, por exemplo, um Papa no século XII que assinasse um decreto. Ele, bom, quanto tempo esse decreto levava para entrar em vigor? Levava anos, porque você tinha que mandar mensageiros, né, a cavalo para atravessar distâncias enormes, às vezes morriam no caminho, eram assaltados, eram mortos. Né? E quando a coisa chegava na mão, até chegar, um decreto do Papa, até chegar o último padreco de província, aquilo levava um tempão. Né? É, ordens militares também. Né? Vocês sabem por que Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo, porque ele mandou um general perseguir o exército austríaco, que estava em retirada, né? E o sujeito continuou perseguindo, sem perceber que o exército austríaco estava dando a volta para se juntar com o exército prussiano e fazer um ataque conjunto. Hoje, com o telefone celular, não aconteceria isso de maneira alguma. O general telefonaria para o Napoleão, falou, estou aqui, os caras estão dando a volta, o que, que eu faço? Napoleão ia dizer, volta, né? E volta e vem reforçar a nossa tropa. Né? Mas você vê que naquela época, as ordens militares, se você tinha um exército que estava se deslocando, o correio que você mandava pelo qual você transmitia uma ordem não era mais veloz do que o exército que ele estava tentando alcançar. Né? Então isso podia levar, você podia perder momentos preciosos, como Napoleão perdeu ali. Quer dizer, a possibilidade das ordens simultâneas transmitidas a praticamente o globo terrestre inteiro inaugura uma possibilidade de ação que não existia antes. E é uma possibilidade de ação que é, por definição, altamente centralizada, porque você vai depender de meia dúzia de empresas ou de governos que têm o controle desses meios de ação. Você vê que quando houve aquele atentado na Espanha, uns anos atrás, não lembro que ano foi, né? E em 24 horas você tinha uma imensa manifestação popular na rua, não contra os terroristas, e sim contra o governo espanhol. Né? Como é que você consegue organizar toda uma massa e colocá-la na rua em 24 horas? Quer dizer, com um objetivo aparentemente tão contraditório. Né? Isso só se explica pelo fenômeno, vamos dizer, das redes. A gente tem uma comunicação quase que instantânea. É verdade que as redes podem, às vezes, ser aproveitadas por indivíduos ou grupos mais ou menos independentes que tentam, então, organizar mobilizações por sua própria conta. Mas, no fim das contas, aqueles que detêm o controle do sistema têm uma imensa vantagem. Esse fenômeno que nós vimos aqui nos Estados Unidos, vamos dizer, do grampo geral. Né? Você imagina o aparato técnico necessário para fazer essa espionagem praticamente universal, né? E imagina se isto poderia estar ao alcance de um cidadão comum ou de um grupo privado. Mas nunca. Isto custa uma fortuna incalculável. Então, no século XX, o que começa a marcar a diferença específica do século XX foi o advento do rádio. Sem o rádio não existiriam as grandes ditaduras fascista, comunista, nazista, etc., etc. Porque era através do rádio que um líder carismático podia falar todo o povo instantaneamente. Eu imagino, por exemplo, se você recuar um século, é o tempo de Luís XIV, se Luís XIV quisesse falar para todo o povo, eu digo, bom, só tem um jeito, ele tem que ir de cidade em cidade, pessoalmente, e aqui ele fala para 10 mil, ali para 20 mil, e depois de apenas uns 2 anos ele terá falado para a nação inteira. Mas Mussolini, né, ou Stalin pegava o microfone e falava para toda a nação ao mesmo tempo. Então, sem o rádio, esses grandes movimentos de massa não teriam sido possíveis. Porém, depois, a coisa acelerou muito e hoje você tem meios de ação em escala universal com uma velocidade absolutamente fulminante. E de todo o falatório que vem desses movimentos ocupa de tal maneira o espaço que a oportunidade de alguém recuar um pouco e tentar ver isso dentro de um contexto histórico maior é quase nula. Então, é para isto mesmo que eu selecionei este texto do Jean Dron, no qual, vamos dizer, sobretudo este primeiro capítulo, do qual aqui eu traduzi somente a quarta parte, os outros serão usados nas próximas aulas, nos dá um recuo de 2 milênios para ver como é que nós chegamos nisso aqui. Tá? Então, vou começar a ler aqui e comentar. Então, vamos lá no capítulo 1 do Desvelamento à Desintegração da Verdade. Uma história sinóptica da noção de verdade poderia reter 4 etapas muito significativas do seu destino, etapas que permitem trazer à plena luz tudo o que está em jogo no problema. Essas 4 etapas, com efeito, não correspondem somente a períodos da história, elas traduzem a essência mesma das diferentes relações fundamentais do homem com a verdade. Ou seja, o autor vai mostrá-las em sequência cronológica, mas a abordagem não é necessariamente cronológica, quer dizer que estas visões, diferentes visões da verdade, podem coexistir num certo tempo, porque elas não são somente etapas, elas são, vamos dizer, aspectos, são perspectivas estruturais, é possibilidades permanentes que estão no ser humano. Se elas se manifestam cronologicamente, isso não quer dizer que elas estejam presas a uma determinada época histórica. Elas podem coincidir e coexistir, e hoje, de fato, coexistem. Né? Então, o mundo grego, até Plotino, falou essencialmente do acesso do homem à verdade. Os tempos modernos começaram com Descartes e Kant, que estudaram os fundamentos necessários à instauração da verdade. Ou seja, se passa aí, vamos dizer, de uma visão em que a verdade é algo que existe fora do homem, e que fora ou acima do homem, e que de algum modo você tem que abrir um caminho para chegar lá. A partir de Descartes e Kant, não, a verdade passa a ser, de certo modo, uma criação, ou como ele usa o termo, instauração, tá certo? Feita por iniciativa humana. A partir de Hegel, aparece uma dinamização da verdade pelo exercício da dialética. Já não é mais o homem que progride em direção à verdade que ele desvela e apropria, é a verdade mesma que se desvela ao progredir na história, onde ela se faz para desfazer-se e refazer-se. Então, para Hegel não existia outra verdade, senão a progressiva automanifestação da verdade no decorrer da história. Quer dizer, o conteúdo da história é, de fato, o conteúdo da verdade. Tal visão do mundo desemboca, por fim, com Nietzsche, a uma... Não, vamos corrigir aqui. Numa desintegração da verdade. Você vê que esses 4 períodos, eles têm duração cada vez menor. Então, é de supor que este período da desintegração, na qual nós estamos vivendo aí, vai ser... de uma duração muito curta. Na verdade, este processo de desintegração da verdade, ele já acabou. Quer dizer, ele alcança o seu auge, vamos dizer, com o tal do desconstrucionismo, vamos dizer, o qual intelectualmente está morto. Mas é claro que uma corrente estar intelectualmente morta não quer dizer que sociologicamente ela tenha desaparecido ainda. Numa desintegração da verdade e do sujeito mesmo. 4 etapas e 4 procedimentos ao longo dos quais o homem não cessou de se experimentar como um ente sem pátria. Heidegger insistiu com frequência no alcance etimológico da palavra grega aletheia, traduzida por verdade. Ela vem do verbo lanthanein, que significa ocultar, e do prefixo negativo a. Para os gregos, a verdade é, com efeito, aquilo que foi desocultado, mostrado, desvelado, arrancado ao rio do Letes. Letes é o rio do esquecimento, né? Que os mortos atravessam quando vão para outro mundo e apagam esta vida. E reencontraríamos aqui a alegoria bem conhecida, que representa a verdade como uma mulher nua saindo de um poço. Conhecer resulta em retirar um a um os véus que nos ocultavam a verdade. Ou seja, esta visão é comum, de fato, a todo mundo grego, a visão de que nós vivemos num mundo de aparências e que por trás deste mundo existe um outro mundo mais permanente, mais estável, que corresponde à verdade. Esta visão aparece em todo mundo, aparece em Parmênides, em Heráclito, em Platão, aparece até nos sofistas, né, de algum modo. Né? Para Platão, esses véus reduzem-se a dois principais, a sensação e a opinião. É, portanto, essencial operar um despojamento intelectual que nos permita libertar-nos das aparências falaciosas. Para isso, as matemáticas são de uma ajuda insubstituível, pois elas fazem chegar às ideias abstratas de figura e de número, as quais nascem não de uma aproximação no espaço, mas de uma aproximação pelo espírito. Quer dizer, o desenvolvimento das matemáticas no mundo grego forneceu àquela gente, então, um primeiro sinal do que poderia ser um conhecimento apodíctico, quer dizer, indestrutível, absolutamente provado e independente das preferências e das ilusões humanas. Quer dizer, as figuras geométricas, elas tinham uma estabilidade, as propriedades das figuras geométricas eram estáveis. Quem quer que acompanhasse a demonstração geométrica chegaria sempre às mesmas conclusões. Então, isto libertava, por assim dizer, as pessoas de qualquer ilusão subjetivista. Então, as matemáticas foram usadas, vamos dizer, como modelo. Então, este modelo remetia, então, a entidades que não tinham uma existência física, mas tinham uma estabilidade e uma consistência própria. Tá certo? Então, que embora você não conseguisse tocá-las, tá certo? E nem vê-las, você só poderia de longe imaginá-las, ou antes imaginar simulacros delas, ainda assim elas tinham uma espécie de resistência objetiva que mostrava que elas de fato existiam independentemente do ser humano. Então, daí uma das famosas ideias ou formas de que fala Platão, que representaria, então, o mundo mais estável por trás do mundo das aparências em constante fluxo. Graças às matemáticas, podemos chegar até às essências eternas que nos substituem, nos subtraem ao domínio do devir. Ou seja, o devir, a constante transformação. Na medida em que você tem a sua mente treinada pelas matemáticas, você apreende as noções da forma e do número, e com isso você pode chegar a ter uma visão de realidades que são invisíveis, porém são eternas. Né? Todavia, o saber que nos dão as matemáticas não constitui senão uma propedêutica, o prelúdio da área que é preciso aprender. O saber episteme, pelo raciocínio discursivo, dianoia, não é senão o prefácio ao conhecimento, noesis, aqui está com E, mas é com I, pelo espírito, nous. Tal conhecimento faz a alma ter acesso ao princípio absoluto. Ele anula a perda das asas e a queda que se seguiu. Ele permite subir deste baixo mundo até o alto o mais rapidamente para nele refugiar-nos. É precisamente por anular a queda, em decorrência da qual a alma, que outrora acompanhava os deuses no seu curso, caiu na prisão do corpo, que o conhecimento é reminiscência. Graças a ele, encontramos a via ascendente que reconduz à verdade perdida. Tal conhecimento tem algo da contemplação iniciática, honrada nos ritos de mistérios, onde o mista é o aprendiz, né? É o indivíduo que está no caminho da iniciação. O mista, após haver transposto, daí que sai a palavra mística, evidentemente, né? Após haver transposto as diferentes etapas da iniciação, era admitido à contemplação da verdade que lhe era, por fim, desvelada. Nessa marcha ascensional, Eros vem desempenhar em Platão um papel fundamental, na medida que serve de intermediário entre os mortais e o imortal. Eros permite-nos, com efeito, ter acesso à ideia da beleza, pois ele nos faz perceber que a beleza que se encontra num corpo é irmã daquela que vemos em todos os outros. Ou seja, o Eros, como desejo, nos impele a uma experiência cada vez mais plena da beleza. E então, segundo Platão, nós partimos da contemplação da beleza deste corpo, daquele corpo, até a contemplação de uma espécie de padrão, o arquétipo da beleza que está presente em todos eles, embora esse arquétipo seja, por assim dizer, indizível. Ele cura-nos, assim, de todas as separações e nos liga àquilo que vem do alto. Ele é, portanto, o liame que une o todo a si mesmo. Sim, a si mesmo, porque na medida em que um indivíduo humano, né, se transporta desde o mundo das aparências para o mundo do ser, aonde acontece isso? Acontece dentro do próprio mundo do ser. Portanto, quando o indivíduo humano, a alma humana, se liga ao todo, é o todo que está se ligando a si mesmo. Tá certo? Esse tema vai ser muito importante daqui a pouco, quando chegar em Plotino. Né? O amor é encarregado de, aspas, traduzir e transmitir aos deuses o que vem dos homens e aos homens o que vem dos deuses. O desejo que o homem tem de chegar até o inteligível e ao sol que o ilumina se encontra, portanto, levado por esse Eros, transportado por esse Eros, seria melhor, né? transportado. Graças ao qual o homem está próximo de se tornar um Deus, já que nos é dito que a evasão para o alto consiste em assimilar-se homoioses a Deus na medida do possível. Ou seja, não era somente um processo de percepção, um processo cognitivo, havia efetivamente uma autotransformação na medida em que o indivíduo toma consciência do ser do qual ele é apenas uma amostra local, ele, por assim dizer, se reintegra no ser e ele já não é mais aquele, simplesmente aquele indivíduo separado que havia antes. Esse é um tema que existe no Vedanta também. Né? Quer dizer, toda o esoterismo, a mística hindu é baseada na mesma coisa, quer dizer, na progressiva reassimilação da consciência individual pelo ser supremo, eterno, absoluto, Brahman, do qual ele já não era antes, senão uma expressão ou uma amostra local. Mas no curso deste processo, ele perde aquilo que ele tinha de local e de separativo e ele se reintegra no Brahman. Então a conclusão final da escalada mística no hinduísmo é: eu sou o Brahman. Quer dizer, não sou outra coisa senão o Brahman. Através, quer dizer, de uma sequência de exercícios espirituais no qual o indivíduo pergunta o que é ele e sonda, investiga o que é ele e vai, por assim dizer, descascando uma a uma as camadas percepções e crenças ilusórias. Né? Então, por exemplo, ele percebe que ele não é as suas sensações, porque as sensações passam e ele permanece. Né? Como no famoso verso do Guillaume Apollinaire, Les jours s'en vont, je demeure. Os dias passam e eu fico. Então, se eu fico, então eu não posso ser aquilo que passou. Então eu não posso ser as minhas sensações, também não posso ser as minhas memórias, porque elas se desvanecem, elas se apagam e elas estão continuamente mudando, então aplica-se o mesmo raciocínio e assim por diante. E você vai tirando então essas várias camadas de identidades e você vê que você só pode ser aquilo que existe de absolutamente permanente, eterno e imutável, então você é o próprio Brahman e a existência individual separativa só existia como ilusão. Encontramos aqui, em presença de uma visão do mundo tipicamente grega, que não tem nada a ver com aquilo que será o cristianismo, mas que se perpetua sob formas diversas todo ao longo dos séculos, notadamente no romantismo alemão e, entre outros, nos discípulos de Sainz de Novales ou nas modernas sociedades iniciáticas. Essa visão do mundo, conhecida exatamente com a do hinduísmo, é aquela que vemos ainda hoje na obra René Guénon, por exemplo. René Guénon, Victor Front, toda essa escola tradicionalista, ela segue isto aqui ao pé da letra, embora adaptando às vezes a linguagem das tradições propriamente religiosas, que são as tradições religiosas entre três, judaísmo, cristianismo e islã. Né? Mas eles adaptam então a linguagem dessas três tradições uma visão do mundo que é anterior e que é idêntica ao hinduísmo e também idêntica das escolas gnósticas. Né? Mas essa mesma visão do mundo reaparece subrepticiamente no racionalismo e no cientificismo mais estritos. Isto é uma das coisas fabulosas que tem nesse livro, onde ele vai vendo que toda uma visão do mundo que nos aparece como estritamente moderna, científica, ateística, etc., etc., ainda tem esta mesma visão da verdade como desvelamento no seu fundo. Ela é comandada pela ideia de que o homem pode se liberar das alienações intelectuais que o encadeiam e chegar a um desvelamento da verdade que lhe assegura uma salvação pelo conhecimento. Por exemplo, eu daria como amostra disso o livro do Raymond Ruyer, A Gnose de Princeton. Né? Quer dizer, que é um grupo de cientistas estritamente gnósticos que dominavam a Universidade de Princeton por um certo tempo. Toda a visão deles é esta aqui, quer dizer, é o hinduísmo, é a gnose, é o velho platonismo, etc., etc. Uma salvação pelo conhecimento, prelúdio a uma quase autodivinização. Essa visão do mundo passou de Platão a Aristóteles. Entretanto, neste último, está eliminado tudo aquilo que em Platão podia se parecer com um processo iniciático que fizesse pensar nos mistérios, e do qual os mitos constituíam outras tantas alusões. Com Aristóteles estamos em presença de um empirismo e de uma filosofia da causalidade que não duplicam o real com um mundo de ideias separadas, mas se preocupam em organizar classificações de formas, julgamentos de atribuição e raciocínios dedutivos de uma maneira logicamente coerente. Mas bem, de fato, você não vê em Aristóteles esta função essencial dos ritos iniciáticos, esta ideia, vamos dizer, da filosofia como uma iniciação. Porém, Aristóteles reconhece, há uma breve passagem de Aristóteles em que ele diz: os ritos de mistérios não nos trazem conhecimento, mas deixam em nós uma profunda impressão. Se você ler o meu livrinho sobre os quatro discursos, você vai ver que esta profunda impressão ela constitui, por assim dizer, o subsolo imaginário de todo o conhecimento, e ela já molda e recorta toda a possibilidade de conhecimento posterior. Então, isso quer dizer que esse mundo dos mistérios, ele não está incluído no universo de Aristóteles, mas está pressuposto. Quer dizer que o rito de mistério é, por assim dizer, anterior à filosofia de Aristóteles. Né? Anterior no sentido lógico da coisa. Todavia, a perspectiva de uma marcha ascensional reencontra-se nessa regressão de séries causais, ao termo da qual é preciso parar naquele primeiro motor imóvel não movido, que se chama Deus. Ou seja, também na filosofia de Aristóteles, embora não haja ali nenhuma menção a um processo iniciático, como há claramente em Platão, existe a mesma estrutura, vamos dizer, do regresso da alma individual até a sua fonte, que é o primeiro motor imóvel. O conhecimento conduz o homem à contemplação, teoria, graças à qual ele se aparenta, homoioma, a Deus. Então, ainda em Aristóteles é a mesma coisa, quer dizer, é a conversão do indivíduo humano em Deus. Ele é reintegrado em Deus, assim como o místico hindu é reintegrado no Brahman. O conhecimento contemplativo permite identificar-nos a Deus, ainda que seja por um curto instante. Esta é a diferença fundamental. Voltaremos a esse tema do curto instante, ou nesta aula, ou na próxima. Não devemos, portanto, limitar nosso pensamento às coisas humanas, mas devemos fazer tudo para viver segundo o intelecto, nus, e tornar-nos imortais na medida do possível. Então, essas duas expressões, por um breve instante e na medida do possível, marcarão diferenças essenciais quanto ao que vem depois. Convém acrescentar que a física, a cosmologia e a metafísica de Aristóteles dão igualmente uma importância considerável ao desejo e ao eros. Toda a filosofia de Aristóteles é, com efeito, uma filosofia do desejo, desejo que fica nas duas extremidades da cadeia das coisas e dos seres. Na parte de baixo dessa cadeia encontramos a matéria que deseja a forma como a fêmea deseja o macho. Então, esse, tem até alusão a isso no famoso poeta platônico Camões. Né? E o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Se a matéria é pura potencialidade, mas a potencialidade implica o desejo de se atualizar, de se efetivar, né, o possível, se esforçando para se tornar realidade, mas para se tornar realidade precisa da forma. Né? No alto da cadeia reina o primeiro motor, no qual o inteligível, noeton, e o desejável, orecton, movem as, todas as coisas como um objeto de amor. Também alusão a disso a, no Dante, l'amor che muove il sole e l'altra stella, o amor que move o sol e as outras estrelas. É sempre o mesmo tema do primeiro motor. Né? E toda a Divina Comédia de Dante não deixa de ser, mas uma paráfrase dessa ascensão mística, porém já descrita em termos cristãos, com modificações, portanto com modificações que nós entraremos depois. Né? Note bem que dessas quatro etapas que ele descreve, nenhuma delas tem nada a ver com o cristianismo. Né? Isso é a coisa mais importante desse texto. Quaisquer que sejam as diferenças que separam Platão de Aristóteles, ambos têm em comum uma mesma ideia. Um conhecimento superior que permita ao homem ter acesso à verdade, desvelá-la e contemplá-la, identificando-se assim a Deus, ainda que seja por um breve momento. Esse acesso, esse desvelamento e essa identificação atingiram seu ponto culminante em Plotino. Quer dizer, Plotino tira as consequências práticas de tudo o que já estava lá em Platão e Aristóteles, e ele dá, por assim dizer, uma fórmula do caminho a ser seguido, uma fórmula da autotransformação do indivíduo humano em Deus. A anulação da queda por meio do conhecimento, tal como professada pela filosofia de Platão, assume no plotinismo, com efeito, um aspecto particular. Já que tudo procede da superabundância do um, não por movimento, mas por emanação, à maneira dos raios que provêm de um mesmo ponto luminoso, ou seja, o um, quando ele se manifesta nos entes múltiplos, ele não está se movendo, ele não está saindo para fora de si, ele não está se transformando em outra coisa, tá certo? Assim como, né, os raios de uma fonte de luz não são outra coisa, senão a própria luz, não é isso? Tratar-se-á para nós de tomar consciência da salvação que já está aí e que não necessita de nenhum salvador. Colocar um termo ao exílio no múltiplo e na matéria, para retornar ao um fundamental, depende unicamente de nós, que podemos passar da queda pelo êxtase catastrófico ao êxtase místico pela contemplação da verdade. Quer dizer, êxtase catastrófico, o que é? Quando há a emanação, ou seja, quando um se propaga em entes múltiplos, estes entes múltiplos se esquecem da sua origem e começam a acreditar que eles existem por si mesmos como entes independentes. É o que na mística hindu se chama ilusão da separatividade. Na mística hindu, no budismo, etc, etc. Né? Então isso quer dizer, o um, quando ele se manifesta nos entes múltiplos, ele não se modifica, ele não se transforma, ele não se perde. Mas os entes múltiplos, na visão subjetiva que eles têm de si mesmos, eles se acreditam entidades separadas. É este esquecimento que ele chama de êxtase catastrófico. Quer dizer, o êxtase é uma saída, né? Tem ex, quer dizer, para fora. Quer dizer, e esse stase significa movimento. Quer dizer, há um movimento para fora, no qual o um não sai de si mesmo, mas os entes individuais se imaginam saídos ou separados da fonte. Então, existe o êxtase catastrófico, que cria a ilusão da separatividade, e existe o êxtase místico, que reintegra os entes separados no todo, do qual, no entanto, eles jamais haviam saído, e só haviam saído, por assim dizer, imaginariamente. Ora, eu leio essas coisas, eu me lembro que, nos anos 70, né, quando eu era sócio de uma livraria em São Paulo, a livraria promoveu a vinda ao Brasil do Swami Dayananda Sarasvati, que era o diretor da Academia Védica de Bombaim, quer dizer, a academia mais tradicional da Índia, que é a Academia do Governo Hindu. E, embora esses gurus indianos jamais saiam da Índia, esse abriu uma exceção, porque tinha um aluno dele brasileiro que implorou tanto que ele acabou vindo e fez várias conferências e foi, assim, o maior orador que eu vi na minha vida. Um negócio impressionante. Se botava 2.000 pessoas numa sala, o homem sentava assim com a perna cruzada e começava a falar e ninguém conseguia tirar os olhos dele durante 2 minutos. Então ele explicou toda a doutrina tradicional vedantina e eu fiquei incumbido de ficar de guia turístico dele. Até eu me lembro uma cena impagável, que um dia eu fui buscá-lo no Hotel Hilton e ele estava deitado assim com aquele manto cor de abóbora, vendo televisão, e apareceu na televisão o Ney Matogrosso. Né? Então, olha, esse aqui é choque de culturas, né? Daí ele estava olhando e fez esse comentário: "This fellow is a little strange." Foi o máximo que ele disse. Então, foram dias maravilhosos ouvindo aquelas conferências incríveis. Ele veio 2 vezes ao Brasil. E eu perguntei para ele se haveria conveniência de eu ir para a Índia para estudar essas coisas. E ele disse: "Olha, até hoje eu não sei por que que as pessoas do Ocidente vão para a Índia para estudar essas coisas, porque isso tudo está na filosofia grega. Então você senta e estuda Platão e Aristóteles." Né? Agora, decorrido, então, quase 40 anos disso, você vê que é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, esta filosofia que está em Platão e Aristóteles, sobretudo em Plotino, é exatamente a mesma coisa que a metafísica hindu. Né? Deus não é exterior a nenhum ser, ele está em cada um deles. Mas com demasiada frequência, estes o ignoram e fogem para longe dele, ou antes, para longe de si mesmos. Uma coisa importante, eu ia dizer isso depois, mas é melhor anunciar desde já. Tudo isso aqui que está na filosofia grega e está no Vedanta, quer dizer, isto metafisicamente é verdade. Quer dizer, essas coisas não têm como ser contestadas do ponto de vista doutrinal metafísico. Mas o que é metafísica? Metafísica é a descrição da estrutura da possibilidade universal. Você pode chamar a estrutura da realidade também, na medida que a realidade ela tem que ser balizada pelo possível. Né? Mas, de uma doutrina metafísica até uma técnica da salvação e uma técnica da transformação do ser humano, o caminho é muito longo. Então, é justamente neste ponto que vai entrar a diferença específica do cristianismo. Então, é preciso entender, vamos dizer, que esta visão, já vou anunciar desde já, esta visão de Deus, essa visão do Brahma, não integra você no Brahma. Você só teve uma visão, na verdade. Você continua sendo o mesmo idiota que era antes. Quer dizer, não há uma transformação verdadeira. Há apenas uma transformação cognitiva. O pessoal da escola tradicionalista, os gnósticos, etc., eles afirmam que esta simples experiência cognitiva transforma você ontologicamente, o que é uma impossibilidade pura e simples. Então, você saber algo, você pode dizer: "A alma é tudo quanto ela conhece." Eu digo: "Sim, eu posso dizer: a alma é tudo quanto ela conhece permanentemente." É? Mas aquela experiência momentânea, aquele vislumbre da verdade, para ele se integrar na alma do indivíduo, de modo a transparecer em cada um dos seus atos e na vida de todos os dias, isso é realmente impossível. Né? Porque seria a mesma coisa que você dizer que os atos de um só indivíduo terão, então, um alcance infinito. Então, você teria aí o infinito quantitativo em ato, como já diria Aristóteles. Então, isto é impossível. Isso aqui só para anunciar um pouco qual é a diferença básica desta visão do mundo e do cristianismo. Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando o pessoal da escola tradicionalista, genoniana ou shuoniana, fala de uma unidade transcendente das religiões, qual é a demonstração que eles dão disso? A demonstração é, de fato, irrefutável. Mas eles mostram que todas as religiões são baseadas num conjunto de princípios metafísicos que é o mesmo. Então, no fundo, vamos dizer, essa metafísica hindu, a metafísica grega, está por trás de todas as religiões. Mas acontece o seguinte: uma religião não é uma doutrina metafísica. Ela é algo além de uma doutrina metafísica. Então, ela é uma via de transformação ou de salvação. Veremos isso adiante. E as diferenças entre elas estão colocadas nesse nível e não no nível da doutrina metafísica. Tanto que, vamos dizer, o mais eloquente expositor da ideia da unidade transcendente das religiões, o Fritjof Schon, que aliás é o inventor do termo unidade transcendente das religiões, ele chega num impasse que é o seguinte: vamos dizer, todas as religiões estão baseadas num mesmo conjunto de princípios metafísicos, mas elas não são intercambiáveis e não são misturáveis. Então é como se dissesse, no topo do edifício doutrinal, todas são a mesma, mas elas se diferenciam por ter se dirigido a populações diferentes da Terra, em épocas diferentes, em condições diferentes, etc, etc, etc. Tá certo? Então, isso quer dizer que as diferenças seriam mais ou menos acidentais. Eu digo, bom, mas se elas são acidentais, então deveriam ser intercambiáveis. Né? Então, e aí o Fritjof Schon morreu deixando este problema, mas não disse nem lhe foi perguntado. E, evidentemente, ele não sabia a solução desse problema, como, aliás, eu também não sei. Então, mas você já por aí você já percebe que a diferença entre as religiões não é de doutrina metafísica, é de uma outra coisa completamente diferente. Mas isso é a mesma coisa que você dizer assim, que se dizer que todas as religiões se baseiam nos mesmos princípios metafísicos, é a mesma coisa que você dizer que todos os edifícios do mundo são iguais, porque eles se baseiam nos mesmos princípios matemáticos. Toda a arquitetura do mundo usa a mesma matemática. Então, do mesmo modo, todas as religiões, bom, usam os mesmos princípios metafísicos, não porque não há outros. Para ter acesso à contemplação da verdade, o homem precisa chegar ao fim da viagem e abandonar-se, não ser mais ele mesmo. No entanto, essa saída de si não o é, se não quando consideramos o si como uma individualidade residual que jaz no fundo do êxtase catastrófico, que volta as costas ao um e que constitui o termo derradeiro da via descendente. Então, isso quer dizer que o processo universal aí é visto como uma simultaneidade de duas vias, uma descendente e outra ascendente. Aquela descendente é a origem dos seres. Isso. E, portanto, a sua diversificação e multiplicação em seres individuais. E existe, em seguida, vamos dizer, o retorno ao um. Isso é descrito na mística hindu como os dias e noites do Brahman. Quer dizer que Brahman se manifesta, se exterioriza e depois se recolhe. Quando ele recolhe, chama os seres todos de volta a si, as individualidades desaparecem e são todos reintegrados no Brahman. Mas, se voltamos atrás nessa via de perdição, então o si conhece a plenitude extática, pois o desejo de ver engendra a visão, e termina-se por contemplar aquilo que está no santuário. O acesso à verdade foi assim realizado e chegamos a desvelá-la. É porque o divino não pode se revelar senão nos mistérios que recusamos mostrá-lo a quem não teve a felicidade de vê-lo por si mesmo. Ou seja, este processo ele não pode ser, por assim dizer, ensinado, ele só pode ser praticado, ele só pode ser vivido por cada um. Todavia, e está nisso o que há de novo em Plotino, com relação a Platão ou Aristóteles, esse desvelamento coincide com o si hipostasiado. Hipostasiado quer dizer transformado em pessoa, uma individualidade distinta. Pois não somente o objeto que se vê é a luz mesma, mas aquele que vê se tornou semelhante ao objeto visto. Tornaste-te uma visão, diz-nos Plotino. Esse é um outro tema que reaparece a mística da luz no filósofo iraniano Shihabuddin Suravardi, aparece em Goethe, toda a teoria das cores do Goethe é baseada nisto. Quer dizer, o olho é da mesma natureza da visão. É a luz que se vê a si mesma. Diz-nos, tornaste-te uma visão, diz-nos Plotino, o qual esclarece ainda que o homem se torna assim contemplador de si mesmo e objeto da sua própria contemplação. A fusão é, portanto, completa entre o contemplador e o contemplado, entre o homem iniciado pelo conhecimento e a verdade mesma. Não somente o homem pode erguer ele próprio o véu que lhe ocultava a verdade, mas essa verdade não é outra coisa senão ele mesmo. Então, é o Brahman que se reconhece a si mesmo. Né? A autodivinização do homem é assim perfeita. Porque esse Deus, o homem pode vê-lo aqui mesmo e ver-se a si próprio, na medida em que é permitido ter essas visões. Ele se vê resplandecente de luz e repleto de luz inteligível. Ou antes, ele se torna ele mesmo uma pura luz, um ser leve e sem peso. Ele se torna, ou antes, ele é um Deus abrasado de amor. Plotino prolonga, portanto, a homoiose da qual falava Platão, o homoioma invocado por Aristóteles. Entre o homem e Deus estabelece-se assim uma conaturalidade. Não há mais de um lado o sujeito que vê e do outro o objeto que é visto. Há fusão e identificação. Isso quer dizer que a separação, a distinção do sujeito e objeto só existe no mundo das aparências. Na escala da eternidade, não existe mais. Sobre esse exílio transformado em retorno pelas puras forças do homem, que chega finalmente à contemplação da verdade com a qual ele se confunde, nada é mais claro do que esta passagem de Plotino. Aspas. Já não dizeis de vós mesmos, eis quem eu sou. Abandonais todo o limite para tornar-vos o ser universal. E, no entanto, já o éreis desde o início. Mas como éreis também alguma coisa a mais, esse excesso vos diminuía. Quer dizer, a famosa ilusão de separatividade preenche, por assim dizer, o nosso espaço cognitivo de formas imaginárias, ilusórias, né, que estão, elas são algo a mais do que o ser. Mas o que, que há além do ser? Nada. Portanto, tudo isso é o não ser. Então, a nossa mente está cheia de imagens do não ser. Pois esse excesso não vinha do ser, já que nada se acrescenta ao ser, e sim do não ser. Faltou o hífen aqui, não ser. Pois esse não ser, por esse não ser, vos tornastes alguém. E não sois o ser universal, senão abandonais esse não ser. Vós os engrandeceis, portanto, a vós mesmos ao abandonar o resto, e graças a esse abandono, o ser universal está presente. Quer dizer, que há um processo aí negativo, assim como, vamos dizer, no trajeto hindu, a pergunta quem eu sou, você vai descascando e eliminando aparências. E quando retirou a última aparência, então você está transfigurado no ser universal mesmo. Enquanto estás com o resto, ele não se manifesta. Não é necessário que ele venha para que esteja presente, foste vós que partistes. Partir não é deixá-lo para ir a Lures, pois ele está aí. Tem confiança em ti, mesmo permanecendo aqui, tu subiste e não tem mais necessidade de um guia. Tudo não é, portanto, senão uma questão de autopurificação. Então, é uma questão de autopurificação nessa filosofia helênica, é uma questão de autopurificação na gnose, é uma questão de autopurificação no hinduísmo, no budismo e na escola tradicionalista. Plotino esclarece, aspas, se tu ainda não vês a beleza em ti, faze como o escultor de uma estátua que se deve tornar bela. Ele tira uma parte, ele lixa, ele dá polimento, ele enxuga, até pôr à mostra belas linhas no mármore. Portanto, é um processo de eliminação. Eliminação do quê? Do coeficiente não ser que residia apenas na nossa mente e sustentava a tal ilusão da separatividade. Como ele, retira o supérfluo, endireita o que é oblíquo, limpa o que é sombrio para torná-lo brilhante e não cesses de esculpir tua própria estátua até que o esplendor divino da virtude se manifeste. Plotino utiliza com frequência termos diferentes para falar de uma mesma coisa. O um, o belo, o bem, a verdade, todas essas noções são sinônimas e Deus é o rei da verdade. Mas, de qualquer modo, entre Deus ou a verdade e o ser, que chega ao conhecimento contemplativo, não há nenhum intermediário, metaxi, nenhum mediador, os dois não são senão um. O acesso à verdade é, portanto, perfeito. Este é onde é o que vai marcar a diferença de toda esta visão para a visão cristã. E não deixa de ser extraordinário o esforço que a escola tradicionalista faz para reintegrar tudo isso dentro de uma linguagem que seja compatível com o cristianismo, com o islã, com o judaísmo, etc., etc. O Eros, que está no princípio da cosmologia da metafísica platônica aristotélica, reencontra-se naturalmente em Plotino. Este emprega, mais ou menos indiferentemente, Eros, Efésis, Potos, Formé, para designar o desejo que permite a introversão conduzir-se no caminho do êxtase, passando do dentro ao fora, sem, no entanto, sair do primeiro nem entrar no segundo. Já que, em última análise, um e o outro coincidem. O desejo testemunha da busca do complemento, pleroses, faltante, e uma sede de acabamento, de perfeição. Mas deve-se dizer também que o desejo implica, ao mesmo tempo, naquele que deseja, a imanência daquilo que é desejado. Ou seja, aquilo que você deseja já está em você. Só falta descobri-lo, desvelá-lo, por assim dizer. Desejo implica, ao mesmo tempo, naquele que deseja, a imanência daquilo que é desejado. Eis porque a alma que segue a via ascendente, aspas, entra nela mesma e não está, então, em nenhuma outra coisa senão nela mesma. Mas desde que ela está nela só e não mais no ser, por isso mesmo ela está nele, pois ele é uma realidade e não uma essência. Aqui está errado. Mas, faltou a palavra algo, mas algo que está para além da essência. A essência é que é aquilo que um ente é e o que o diferencia de todos os demais entes. Então você não pode dizer que eu sou uma coisa e o ser supremo é outra, porque daí seria uma outra essência diferente de você. Tá certo? Então é por isso que diz que é o que está para além de todas as essências. Ou seja, o que quer dizer? Essência quer dizer diferença específica. Está para além de todas as diferenças específicas, né? Se nos vemos a nós mesmos tornar-nos nele, temos-nos por uma imagem dele. Ao falar dele, progredimos como uma imagem até o seu modelo, a imagem que retorna ao seu modelo e que, no fundo, descobre que ela não era outra coisa esse tempo todo, senão o próprio modelo. E chegamos ao fim da viagem. Assim, o desejo opera uma verdadeira inversão da emanação. O que é a emanação? É o êxtase catastrófico, que, gerando a multiplicidade dos entes, acaba por resultar numa separação ilusória, na qual cada um se vê como ente distinto, separado, tá certo? Esquecendo a sua origem no um. Uma verdadeira inversão da emanação, graças à qual aquele que desce para dentro de si mesmo chega a ver a verdade e faz coincidir o seu próprio centro com o centro universal. O conhece-te a ti mesmo. Socrático terminou por desembocar numa filosofia da imanência auto-iniciadora. Tal é a essência do helenismo. Mas ela manifesta coisa bem diversa do que seria o espírito de uma época. Ela constitui a expressão mesma do procedimento do homem que se esforça para encontrar nele aquilo que lhe permitiria sair de si e que se toma ao mesmo tempo como ponto de apoio e como alavanca. Olha que bela imagem. O homem é o mesmo, ele é o ponto de apoio e ele é a alavanca que se apoia nesse ponto de apoio para se mover. Como alavanca para elevar-se acima de si mesmo. Tal esforço está no coração do Eros, da Orexis, da Efésis, em suma, do desejo do homem de chegar à verdade, de a desvelar e de não ser mais senão uma e mesma coisa que ela, a fim de se identificar a Deus no termo de um conhecimento contemplativo. Estamos, portanto, aqui em presença de teorias da salvação pelo conhecimento, ideia que se reencontra no coração da gnose. Então, por isto mesmo, nós não podemos dizer que este tipo de visão caracteriza somente o helenismo. Não há aqui referências ao hinduísmo nem ao budismo, mas é essencialmente a mesma coisa. Ou seja, esta mesma ideia, este mesmo corpo de crenças e atitudes pode aparecer em distintos lugares da Terra sem nenhuma conexão ou influência entre si, e ele pode também reaparecer em outras épocas, mais tarde, tá certo? Praticamente intacto. Quer dizer, esta visão, em parte helenística, em parte gnóstica, em parte hinduísta, ela permanece existindo ainda como uma possibilidade no mundo de hoje. Mesmo porque, vamos dizer, ela encerra uma parte de verdade, uma parcela de verdade, que uma vez conquistada você não pode jogar mais fora. Quer dizer, é a famosa teoria dos patamares, né? Quer dizer, a filosofia, ela não progride no sentido de empilhar conhecimento, mas ela alcança certos patamares abaixo dos quais você não pode voltar mais. Porque não quer dizer que você tenha que parar ali. Quer dizer que esta doutrina metafísica que foi alcançada tanto pelos hinduístas, pelos budistas, por Platão e Aristóteles, etc., ela é um patamar, ela é um terreno conquistado. Ou seja, o que há de verdade nela não pode ser jogado fora, não pode ser negado, né? Por exemplo, a relativa inexistência dos seres individuais em comparação com o ser universal, fala, bom, não tem mais como negar, não é isso? Também a existência do desejo, dessa aspiração de retorno, também não tem como negar, porque isso é uma experiência que todo ser humano, a não ser que seja completamente tapado, algum dia ele teve isto, tá certo? Mas é possível ir além disso, tá certo? E este além, nós vemos que ele aparece justamente com o cristianismo, mas o que vem em seguida não é uma superação disto aqui. É, de certo modo, uma descida de nível. Mas essa descida de nível, que vai aparecer nas próximas etapas que ele vai descrever, as próximas três etapas, quer dizer, a verdade já não como aletheia, como desvelamento, como descoberta, mas a verdade como instauração, como construção. Depois, a verdade como dinamização, a verdade como algo que se revela progressivamente na história com Hegel, e por fim, né, a verdade como autodissolução. Autodissolução, a verdade some a verdade, some o sujeito, some tudo. Ele vem com Nietzsche, o desconstrucionismo, etc, etc. Aí se observa realmente uma queda, tá certo? Mas esta queda é paralela à história do cristianismo. Quer dizer, o cristianismo está indo numa certa direção e esse movimento da filosofia está indo numa direção oposta, por assim dizer. Você sabe que eu não acredito em nenhuma teoria cíclica da história. Não? Os ciclos históricos, eles não são realidades, eles são aparências que se mostram como reais ou como meras aparências, dependendo da distância com que você os olha, ou seja, dependendo da medida com que você os, da régua com que você os mede. Então, por exemplo, quando você fala de um ciclo de decadência, de bom, alguma coisa está decaindo ao mesmo tempo que alguma coisa está aparecendo, é sempre assim. Quer dizer, não existe uma coisa linear. Existe um movimento permanente de vai e vem. E, vamos dizer, o ciclo inteiro da história humana, nós não podemos imaginá-lo pelo simples fato de que a história não acabou. Não é isso? E ninguém sabe exatamente quando vai acabar. Então, se você não tem sequer a medida do conjunto, como é que você vai saber o sentido do conjunto? É por isso que eu sou absolutamente contra falar de um sentido da história. A noção de sentido, de significado, não se aplica à história como um todo. Ela nem tem e nem não tem sentido. Um processo qualquer só pode ter um sentido quando ele é um processo unitário, quando ele tem uma unidade. E a unidade da história humana só existe desde o ponto de vista de Deus. Quer dizer, só Deus sabe o conjunto. Tá certo? Portanto, esse sentido é inapreensível, a não ser que nós nos transfiguremos em Deus. Isso quer dizer que aqueles que falam de um sentido da história estão, de certo modo, realizando esse, na cabeça deles pelo menos, esse trajeto gnóstico que os transfigurou no Brahman, e olham então o processo inteiro da história mundial e dizem, ah, começou assim, vai terminar de tal maneira, e o sentido é este. Tá certo? Mas é claro que isto é ilusório, não é isso? Então, quando você pensa num fim da história, né, e a história, depois do seu fim, tem o desplante de continuar, isso quer dizer que aquela forma que você vislumbrou nela já foi dissolvida, já se integrou numa outra forma que é desconhecida. Então, por isto mesmo, quer dizer, esta narrativa que está dando aqui o Jean Brun, dessas quatro etapas, ela só adquirirá seu pleno sentido nas partes finais do livro, onde isso vai ser contrastado, este trajeto será contrastado com o elemento estático e permanente de tudo isto, que é a presença do Cristo. Daí sim você começa a entender e ver que não se pode sequer descrever esse trajeto como uma decadência, nem como um projeto, nem como um progresso e nem como uma decadência. Quer dizer, essas noções, elas são puramente subjetivas. Você acha que é progresso aquilo que vem na direção que você quer e decadência é o que se afasta daquilo, mas o progresso e a decadência, eles existem, mas eles só existem parcialmente, quer dizer, eles coexistem. Alguma coisa está progredindo enquanto outra está decaindo. Não é isso? Por exemplo, né? Eu estou ficando mais velho enquanto tem um monte de bebês sendo gerados. Eu não estou sendo gerado. Eu estou indo embora deste mundo e eles estão chegando. Eu não sei se a vantagem é para mim ou para eles. É? Mas isso que se observa, vamos dizer, no processo natural, onde umas coisas morrem enquanto outras aparecem, isso também se observa na história, e por isso mesmo nunca podemos falar de progresso ou decadência em sentido absoluto. Então, progresso e decadência não são realidades, são unidades de medida com que você descreve as coisas. Quer dizer, você juntando vários processos que parecem progredir e outros que parecem decair, você às vezes obtém uma visão suficiente do todo. O que tem... Nós temos tempo ainda? Então, o que tem atrapalhado as coisas formidavelmente são todas essas filosofias da história que têm aparecido, então, desde Jean-Baptiste Vico e Hegel, e que pretendem delinear o conjunto. Porém, em reação contra essas filosofias da história, houve, a partir do século XIX, o desenvolvimento enorme da ciência histórica. A partir de Leopold von Ranke, sobretudo no começo do século XIX. Porém, quando chegou no século XX, acontece um fenômeno estranhíssimo dentro da ciência histórica. Surge uma escola na França, chefiada sobretudo por um cidadão chamado Charles Seignobou e por Marc Bloch. Marc Bloch tem um livro chamado Introdução à História, que tem uma tradução portuguesa, foi muito lida no Brasil, eu creio que nos anos 60 e 70. Em que, no esforço de dar à história uma estrutura e um teor puramente científico, tentava abolir todas as interpretações e voltar sempre às fontes primárias, aos documentos. Porém, o que eles entendiam como documentos, portanto, como fonte de informação histórica, era somente os documentos em estado bruto, onde não tivesse havido nenhum esforço de interpretação em cima. Por exemplo, um registro de nascimento. Atesta que o sujeito nasceu em tal lugar. Ou, vamos dizer, um contrato de compra e venda. Não é isso? Ou um contrato de casamento. Uma coisa assim. Ou um decreto. Em suma, essa escola criou a idolatria dos arquivos. Só os documentos de arquivo valiam. Você não podia usar como documento, por exemplo, um livro de memórias. Então, eu lembro, por exemplo, como é que você escreveria a história do grande século na França, do tempo de Luís XIV, sem as memórias do Duque de Saint-Simon, um dos livros mais maravilhosos da humanidade, um negócio que tem 8 volumes de 1000 páginas cada um, em que está tudo ali, né? Mas visto pelos olhos do Duque de Saint-Simon. Então, como o Duque havia feito um esforço de interpretação pessoal, então isso já, para essa escola, não valia como documento. Ora, se só vale como documento o documento bruto, que atesta, então, fatos atomísticos, tal dia nasceu seu fulano, tal dia seu fulano comprou uma vaca, e assim por diante, você tem aí uma história que se desenrola, tá certo? Só pelos aspectos mais externos e burocráticos da vida. Né? E que se desenrola sem personagens que pensam, interpretam, decidem, etc, etc. Então sobra só a armadura administrativa da vida, por assim dizer. Então, é claro que se você selecionou os fatos a este ponto, quer dizer, você excluindo da história humana as decisões humanas, os valores humanos, os motivos humanos, né, as ideias humanas, etc, etc, bom, sobra só a história administrativa. Conte a sua própria história, se puder, baseado só em documentos de arquivo. Você pega a sua certidão de nascimento, que não será do Barack Obama, não serve, a sua, real, né? O seu boletim escolar, não, porque já é um julgamento, né? O professor te deu uma nota, já tem um julgamento, então o boletim não pode, mas a sua matrícula escolar, o seu alistamento militar, também não o do Barack Obama, que é falso, a sua declaração de imposto de renda, e conte a sua história baseado só nisto. Não haverá ali uma única decisão que você tenha tomado, um único sentimento que você tenha vivenciado, um único julgamento que você tenha feito sobre nada. O que que sobrou? Sobrou um esquema administrativo burocrático. E com isto, se reduzindo tudo desta maneira, depois de anos de você contar a história desse jeito, o que acontece? Aqueles fatos administrativos burocráticos, eles começam a se juntar uns aos outros e você começa a ver semelhanças. Por exemplo, em tal época nasceu mais gente. Em tal época comeram mais carne. Em tal época as pessoas se divorciaram mais. Em tal época houve mais desemprego, etc, etc. E você pode construir uma história inteira só com essas coisas. E você vai observar ali, então, certas constantes. O livro do Fernando Rodelo, Mediterrâneo, que fez tanto sucesso no Brasil, e em outras partes também, é exatamente assim. Quer dizer, é história baseada só nos dados administrativos. Então, uma história onde ninguém age, as coisas simplesmente acontecem. E essas constantes, que foram observadas, elas dão a impressão de que elas se movem por si mesmas, sem decisões humanas. Então você conta uma história, por assim dizer, sem personagens humanos, sem ação humana, e onde as estruturas falam por si. Daí surge, depois deles praticarem essa história assim, já está tudo selecionadinho e montado assim, surge o quê? Uma teoria das estruturas, o estruturalismo com Lévi-Strauss. E do estruturalismo vem o desconstrucionismo e Michel Foucault, etc, etc, etc. Ou seja, tem uma série de escolas de pensamento baseadas numa seleção brutal dos fatos que foi feita no começo do século XX. E isso quer dizer que essas ideias, elas não surgem por si, como puras ideias. Elas são a consequência de uma ciência histórica altamente seletiva que as precedeu e, de certo modo, já as formou. Quer dizer, essa escola já tinha entregue tudo pronto para o Lévi-Strauss e Michel Foucault e Jacques Derrida para que eles tirassem essas conclusões. Então, quer dizer, para você impugnar as conclusões destas escolas de pensamento, é só você reintroduzir, os documentos faltantes. É você contar a mesma história, acrescentando a ela o que as pessoas pensaram, o que elas decidiram, por que elas fizeram isto ou aquilo, em vez de você cair na ilusão de que as estruturas se movem por si mesmas. Então, esta escola, Marc Bloch e Charles Sainte-Beuve, incorreu no erro número um que já tinha assinalado pelo Georg Jelinek naquele texto que eu já citei tantas vezes. Quer dizer, o principal nos estudos históricos sociais é você distinguir o que são os processos espontâneos que se formam sem uma decisão humana e aqueles processos que se desenrolam segundo um plano, uma vontade deliberada. Então, por exemplo, se você vê a movimentação das populações na União Soviética, você verá, em certa época tem a população daqui, ela mudou para lá. Você esquece de dizer o seguinte, ela mudou para lá porque Stalin mandou mudar, e botou a polícia atrás dos caras, ou você muda daí ou você morre. Agora, o simples deslocamento da população amputado da decisão que determinou, não quer dizer absolutamente nada. Você pode até, depois de você ver vários deslocamentos de população, você traçar uma linha estatística e dizer, existem tantos deslocamentos de população em tal lugar por século. Mas é claro que isso é uma história totalmente fantasmagórica. Tá certo? Então, esse pessoal que foi tido, e acho que no Brasil é tido ainda como o suprassumo da história científica, inventou uma história puramente imaginária. E até recentemente eu estava lendo memórias de um historiador, Jean de Viguerie, que ele diz que ele foi formado nessa escola e ele obedecia as regras, etc, etc. Mas que um dia caiu na mão dele uns documentos que eram, então, transcrições de aulas dadas por padres durante o século XVIII. Caderno que os alunos anotavam. E mais os livros, as apostilas escritas pelos próprios padres. E ele viu, aí dá para escrever com base nisso uma história da educação religiosa na França no século XVIII. Só que esses documentos todos, de acordo com a escola, não valiam nada, porque não eram documentos oficiais, eram documentos pessoais. Você vê que no Brasil, o nosso Gilberto Freire, ele seguiu a linha exatamente contrária. É claro que ele levava em conta todos esses dados administrativos, etc, etc. Mas ele cavava todos os documentos pessoais, diários, não só livros publicados, livros de memórias, mas diários, cartas, cartões postais, fotografias, anúncios de jornal, por exemplo, anúncios, sujeito procura seu escravo fugido, assim, tem 1,60m, é magrinho, e assim por diante. Então, recolocando no tecido da história, o elemento vivo e humano, vamos dizer, da ação e da decisão e também da interpretação, do sentido que cada um via nos seus nos acontecimentos de que ele participava. Ora, esta escola surgirá ao fim deste processo que está sendo descrito aqui pelo Jean Brun, onde a verdade primeiro é vista como uma descoberta, depois como uma instauração, depois como um processo, e por fim a verdade se desintegra, o sujeito cognoscente se desintegra junto com ela. Então, haverá tempo para perguntas e respostas? É? Mas eu acho que não, porque eu confesso para vocês que eu estou cansado. Passamos uma semana aqui montando estantes, batendo prego, está entendendo? E eu estou realmente esbagaçado. Então vocês me perdoem. Né? Agora, é possível. A semana que vem vai haver um congresso de educação em Washington e eu vou lá participar. Eu não sei exatamente o dia e a hora da conferência que eu tenho pronunciar. Talvez não haja aula no sábado que vem. E eu avisarei vocês através deste site, do site do seminário e também do meu Facebook. Se possível, avisarei também por outras fontes. Tá certo? Então.